Não deixei meu sonho pra depois. Depois que minha filha nasceu, algo mudou. Nunca fiz por fazer, eu pus meu coração. Blunt the book up e não cabe nessa canção. Às vezes eu sinto que eu perdi o meu valor, mesmo que eu tenha aumentado o cachê dos shows. Até porque antes eu nunca fazia shows. Isso é pra provar que eu subi uma posição, yeah. Contatos novos no telefone, me levando mais do que eu imagino ser longe. Eu troquei o brilho do ouro por diamante. Eu orei pra Deus e ele logo me fez grande, yeah. Mais do que meus inimigos, ando no vale das sombras, entre becos e vielas, yeah. Perseguindo o dinheiro ou as maiores vitórias, somos os reis dessa terra, yeah. A inveja não me alcança, tô blindado e cravejado, diamante e VVS, yeah. Deus em primeiro lugar, minha família prosperando, meus amigos no progresso. Ei, yeah. Taf, Rafa, yeah. Ok, Salvador, GR. Minha mãe já me dizia, todo preto tem um avô. Imagina na esquina, eu só vivo na esquina. Estou mirando o alto, ele não quer me ver por cima. Nego, com punho cerrado, essa merda me inspira. Como na roda de break, eu faço os pretos dançar. Oração pra Deus, eu ouço as pretas cantar. Onde do tiro, eles não vão me alcançar. Eles não são como nós, mas fingem pra nos matar. Quando tá fita, sente a África. Melanina em cada métrica. Sinceridade na estética. Fake niggas não passam de réplica. 11 anos de front, eles não conhecem. Porque só se esconde, criando respeito em gueto distante, fazendo dinheiro e sempre ouvindo. Isso que é foda, maconha. Mais do que meus inimigos, ando no vale das sombras, entre becos e vielas. Perseguindo o dinheiro ou as maiores vitórias, somos os reis dessa terra. A inveja não me alcança, tô blindado e cravejado, diamante e VVS. Deus em primeiro lugar, minha família prosperando, meus amigos no progresso. Mais do que meus inimigos, ando no vale das sombras, entre becos e vielas. Perseguindo o dinheiro ou as maiores vitórias, somos os reis dessa terra, yeah. A inveja não me alcança, tô blindado e cravejado, diamante VVS, yeah. Deus em primeiro lugar, minha família prosperando, meus amigos no progresso, yeah.